Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, muito boa noite e demos início a mais um programa África Nova. Hoje, sábado, dia 29 de janeiro de 2010. Deste lado, Leandro Amador na locução e com a coordenação geral do Carlos Bonaparte, assim como a seleção musical também fica ao encargo dele. Hoje então vamos até a República de São Tomé e Príncipe, vamos conhecer um bocado este país. Por isso, fique por aí e vamos agora conhecer um bocado então da parte musical e eu voltarei a seguir com um bocado da história e o que é a ilha de São Tomé e Príncipe. Sai e me diz o que? O sal

que me dá sempre um sorriso. É nessa terra que eu me sinto no paraíso. Oh, oh. Santo Tomé, minha terra. Oh, oh. Onde eu quero estar sempre. Oh, oh. Santo Tomé, nossa terra. Oh, oh. Onde sentimos muito alegres. Oh, oh. Essa terra que me dá sempre um sorriso. É nessa terra que eu me sinto no paraíso. Essa terra que me dá sempre um sorriso. É nessa terra que eu me sinto no paraíso. Oh, oh. Santo Tomé, minha terra. Oh, oh. Onde eu quero estar sempre. Onde sentimos muito alegres. Oh, oh. Maravilhosas. Oh, oh. Então vamos conhecer um bocado do que é a República de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é um país constituído por duas ilhas principais, a Ilha de São Tomé e a Ilha de Príncipe. Tem como capital São Tomé e o seu presidente é o Frederico Menezes e a sua presidente é uma mulher, é a Patrícia Truboada. Este país, em relação a Portugal, tem um fuso horário de 3 horas, tem como área 1.001 km² e tem várias ilhotas, mas uma delas, a mais conhecida talvez, é a Ilha do Sal, que sobrevive acima de tudo sobre o turismo, porque esta república constitui grandes dificuldades económicas. Teve a sua independência de Portugal em 12 de julho de 1975. A língua oficial é o português. E que mais poderei eu dizer? Não estou aqui também para vos massacrar com muita história, mas sim para divulgar o que provém de bom daquele país, que é a música. Então, vamos ouvir mais duas músicas deste país, desta República de São Tomé e Príncipe. Thank you. do novo. Inimigo mue, sume popo novo. E chegamos ao término de mais um programa África Nova. Deste lado foi Leandro Amador, que esteve na locução deste mesmo programa, e com a seleção musical do Carlos Bonaparte, assim como a coordenação geral, também fica ao encargo dele. Então, agora uma curiosidade é que São Tomé e Príncipe tem cerca de 160 mil habitantes, tantos como aqueles que estão espalhados pelo mundo. Por isso, metade são habitantes de São Tomé e Príncipe, outra metade são imigrantes. E então, era esta mais uma das curiosidades que eu queria deixar até você. Por isso, 2 a 8 dias estarei aqui com mais um África Nova. Espero que tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa sobre São Tomé e Príncipe. Então, um forte abraço, um bom resto de fim de semana e uma boa semana de trabalho. E até 2 a 8 dias, se Deus quiser.